Cheiro 23, capítulo 6. Cada um afoga-se à sua maneira. Há já 6 meses que uma dúzia de funcionários estudava os 150 dossiês selecionados do caso Tulayev. Fleischmann e Zvereva, nomeados investigadores encarregados de seguir os casos de maior gravidade, seguiam este hora a hora, sob o controle direto do alto comissário adjunto Gordeev. Fleischmann e Zvereva, ambos chequistas de outros tempos, ou seja, dos tempos heroicos, deveriam constar entre os suspeitos. Sabiam-no, e como tal, o seu zelo era garantido. O caso não parava de crescer, em todos os sentidos, associando-se a uma quantidade de outros processos nos quais se dissolvia, se perdia, apenas para reaparecer como uma pequena e perigosa chama azul sob escombros calcinados. Os investigadores faziam desfilar diante deles uma multidão heterogénea de prisioneiros, todos eles exaustos, todos eles desesperados, todos eles inocentes, segundo o antigo sentido desta palavra, todos eles suspeitos e culpados, sob diversos aspectos. Mas por mais que os fizessem desfilar, os investigadores acabavam sempre por se encontrar em estranhos impasses. O bom senso sugeria-lhes que ignorassem as confissões de uma meia dúzia de desequilibrados que descreviam a forma como tinham assassinado o grande camarada Tulayev. Uma turista americana, quase bonita, completamente louca, ainda que armada de um sangue frio inabalável, declarara: "Não percebo nada de política. Odeio Trotsky. Sou uma terrorista. Desde a minha infância que sonho ser terrorista. Vim a Moscovo para me tornar amante do camarada Tulayev e para o matar. Ele era tão ciumento. Adorava-me. Eu gostava de morrer pela URSS. Acredito que são necessárias emoções fortes para espivitar o amor do povo. Matei o camarada Tulayev, que eu amava mais do que a minha própria vida, para desviar o perigo que ameaçava o chefe. O remorso não me deixa dormir. Vejam os meus olhos. Agi por amor. Estou feliz por ter cumprido a minha missão na Terra. Se estivesse livre, gostaria de escrever as minhas memórias para que fossem publicadas. Fuzilem-me! Fuzilem-me!" Nos seus momentos de depressão, enviava longas mensagens ao seu cônsul, que obviamente não eram transmitidas, e escrevia ao juiz de instrução: "Você não me pode fuzilar, porque sou cidadã americana." "Puta bêbada", praguejou Gordeev, depois de passar 3 horas a estudar este caso. Não estaria ela a fingir que era louca? Não teria ela, na realidade, pensado antecipadamente em cometer um atentado? Não haveria naquelas declarações um reflexo de desígnios ponderados por terceiros? O que fazer com aquela demente? Uma embaixada interessava-se por ela. Agências noticiosas do outro lado do mundo publicavam as suas fotografias, descreviam os pretensos tormentos que os investigadores lhe infligiam. Psiquiatras de uniforme, observando os rituais dos interrogatórios, esforçavam-se, à vez, recorrendo à sugestão, à hipnose, à psicanálise, para a convencer da sua inocência. Ela esgotou-lhes a paciência. "Muito bem", propôs Fleischmann. "Pelo menos convençam-na de que matou outro qualquer, não interessa quem. Usem a vossa imaginação, por favor. Mostrem-lhe fotografias de vítimas. Descrevam-lhe crimes sádicos. E ela que vá para o diabo. Bruxa." Mas no seu sonho desperto, ela apenas admitia ter assassinado personagens importantes. Fleischmann odiava. Odiava aquela voz, aquele sotaque, o rosa amarelado daquelas maçãs do rosto. Um jovem médico investigador passou horas a afagar-lhe as mãos e os joelhos, obrigando aquela louca a repetir: "Eu sou inocente, eu sou inocente." Ela repetiu talvez umas 200 vezes e, por fim, com um sorriso beatífico, disse docemente: "Que simpático que você é. Já sei há muito tempo que me ama, mas fui eu, quem matou o camarada Tulayev. Ele amava-me como você. Naquela mesma noite, o jovem médico investigador apresentou o seu relatório a Fleischmann. Uma espécie de perturbação era visível no seu olhar e nas suas palavras. Tenha certeza? Perguntou ele no fim do encontro, com uma estranha gravidade, de que ela não tem nada que ver com este caso? Fleischmann esmagou furiosamente o seu charuto no cinzeiro. Vá tomar um duche, rapaz, e já! O jovem médico foi enviado para as florestas do norte do Peshawar para recuperar dos nervos. 5 séries de confissões pormenorizadas foram, como tal, classificadas como produtos da demência. Não obstante, era preciso coragem para as descartar. Gordeev reenviou os suspeitos aos médicos. Estes últimos acabaram loucos. Azar o deles. Com forte escolta para a casa dos doidos, propôs Fleischmann com seu sorriso suave. Svereva passou os dedos finos pelos longos cabelos pintados e acrescentou: considero-os muito perigosos. Loucura antissocial. As massagens faciais, os cremes e as maquilhagens conservavam-lhe uma máscara sem idade, de traços indistintos, assim como eram indistintas as suas rugas. Irritante. A expressão amarga e agitada daqueles olhos negros e pequenos era perturbadora. Foi ela quem disse a Fleischmann que o alto comissário adjunto, Gordeev, estava à espera deles, à 1h30 em sua casa, para uma reunião importante. Acrescentou com um tom significativo: o procurador Radchevsky também vai estar presente. Foi recebido pelo patrão. O fim está próximo, pensou Fleischmann. Reuniram-se no escritório de Gordeev, no 12º andar de uma torre que dominava as artérias centrais da cidade. Tendo bebido um pouco de conhaque, Fleischmann sentia-se bem. Semidebruçado na janela, observava lá embaixo o formigueiro humano na rua, os automóveis arrumados diante do comissariado do povo para os negócios estrangeiros, as fachadas das livrarias e das cooperativas. Passear um pouco por ali, entrar no alfarrabista, ver as montras, talvez seguir uma rapariga bonita de 20 anos. Seria magnífico. Porca de vida! Mesmo quando não se consegue não pensar no perigo. Gordo, condecorado, com as bochechas flácidas, pálpebras murchas, manchas amarelas sobre os olhos, grandes entradas no cabelo, começara a envelhecer visivelmente há pouco tempo. Pensou, dentro de 1 ou 2, estou impotente. Sem dúvida porque os seus olhos estavam interessados nos jovens de boné, com livros debaixo do braço, que atravessavam a rua empurrando-se alegremente entre uma carrinha prisional preta, um Fiat diplomático reluzente, um autocarro verde. O procurador, Radchevsky esse, estava interessado numa pequena paisagem de Levitan, pendurada na parede divisória. Noite azul ucraniana, telhado de colmo, a curva cinzenta de uma estrada, a magia das planícies, sob as estrelas indistintas. Sem que os seus olhos se desviassem daquela estrada rumo ao irreal, disse: camaradas, penso que está na altura de mostrar resultados. Evidentemente, pensou Gordeev, desconfiado, está mais do que na altura. E mostrar quais resultados, se é que posso perguntar? Gordeev pensava saber muito bem quais, mas abstinha-se de os referir. O mais pequeno erro, num caso como aquele, era o mesmo que o passo em falso de um homem que coloca rebites num arranha-céus a 100 metros do chão. A queda não perdoa. Impossível obter uma diretiva precisa. Deixavam-no por sua conta. Encorajavam-no, observavam-no. Abstinham-se de o recompensar ou desautorizar. As palavras do procurador Radchevsky davam a entender uma revelação. uma vez que ele estivera reunido com o patrão. Ouviram-se escalas ao fundo do apartamento. Ninel estava a começar a sua lição de piano. Também sou dessa opinião, Ignati Ignatievich, disse Gordeev com um grande sorriso açucarado. Fleischmann encolheu os ombros. Com certeza, encerremos o caso. Esta instrução não pode durar para sempre, mas é preciso saber como encerrá-lo. E olhou diretamente para Radzhevsky. O caso é claramente político. Com maldade ou com indiferença. Fez uma pequena pausa antes de continuar. Se bem que o crime, a bem dizer... A bem dizer o quê? Fleischmann voltou-se para a rua sem terminar a frase. Terrivelmente gordo, com ombros redondos, o queixo a transbordar sobre o colarinho da túnica. Svereva, que nunca se arriscava a falar em primeiro lugar, comentou num tom desagradável. Não terminou a sua frase, parece-me... Terminei, sim. Entre os estudantes reunidos na borda de passeio, uma bela rapariga, deslumbrantemente loira, explicava qualquer coisa aos rapazes com gestos vivos das mãos. Àquela distância, os dedos pareciam captar a luz e ela inclinava ligeiramente a cabeça para trás, para se rir ainda com mais gosto. Aquela cabeça, distante como uma estrela, inacessível e real como uma estrela, não sentia o peso do olhar opaco de Fleischmann. O alto comissário adjunto da segurança, o procurador do Supremo Tribunal, a investigadora dos casos de maior gravidade, todos eles aguardavam que exprimisse a sua opinião. Dando-se conta daquela espera, ele disse, com firmeza, encerrar a instrução. Voltando-se praticamente de frente para eles, olhou para os seus interlocutores sucessivamente com uma amável inclinação de cabeça, como se tivesse acabado de dizer algo de muito importante. Três caras repugnantes, deformadas, feitas de uma substância horrivelmente gelatinosa. Também eu sou feio. Tenho a pele esverdeada, uma queixada de animal, pálpebras inchadas. Devíamos ser eliminados. E eis que vocês estão numa bela embrulhada, caros camaradas, porque eu não vou dizer mais nada. Vocês que tomem a decisão, o que adiem, já tenho muitas responsabilidades. Os estudantes já não se encontravam na rua, nem o autocarro, nem a carrinha prisional. Outros peões passavam agora. Um carrinho de bebé seguia pelo asfalto, sob o focinho baixo dos grandes caminhões. Entre toda esta gente na rua, nenhuma conhece o nome de Tulayev. Nesta cidade, neste país de 170 milhões de criaturas, nenhuma que realmente se recorde de Tulayev, daquele homem corpulento de bigode, amistoso, banalmente eloquente, dado às suas bebedeiras, de uma fidelidade primária ao partido, a ficar velho e feio como todos nós. Nada mais restava senão um punhado de cinzas numa urna e uma recordação indiferente nas mentes esgotadas de alguns inquisidores semiloucos. As únicas criaturas para as quais ele fora realmente um homem, as mulheres que ele despia depois de beber com um riso gutural, balbuciando palavras ternas, graçolas ordinárias, entre acessos de uma violência taurina, guardavam dele, talvez, durante ainda mais algum tempo, imagens secretas, completamente diferentes dos seus retratos, ainda pendurados por distração em alguns gabinetes. Mas saberiam elas o seu nome? Recordações e retratos não tardariam a desaparecer. Nada no dossiê, nem uma única pista séria contra quem quer que fosse. Tulayev ia-se esbatendo, superado pelo vento, pela neve, pelas trevas, pelo frio saudável de uma noite de temperaturas negativas. Encerrar a instrução? Repetiu Zvereva, num tom interrogativo. A sensibilidade da criatura oficial encontrava-se sempre desperta nela. Intuições quase infalíveis levavam-na a pressentir os desígnios que no silêncio e no equívoco eram ponderados bem acima na hierarquia. Toda ela era uma interrogação. Com o queixo poisado na mão, ombros curvados, cabelos ondulados, olhar penetrante, retorcido. Fleischmann escondeu um bocejo com a mão. Para dissimular o seu embaraço, Gordeev foi buscar uma garrafa de conhaque a um armário e começou a organizar os pequenos copos. Martel ou Arménia? Ciente de que nenhum deles diria mais nada antes que ele falasse, o procurador Radchevsky começou. Este caso, na realidade estritamente político, apenas permite uma solução política. Em si, os resultados da instrução apenas têm para nós um interesse secundário. Segundo os criminalistas da velha escola, com a qual estamos de acordo neste caso, o quid pro deste. Muito bem, disse Vereva. O rosto do procurador Radchevsky parecia ter sido esculpido em duas curvas contrárias, uma maior do que a outra, numa carne dura e malsã. Era côncavo no seu conjunto, desde a testa abaulada ao queixo redondo e cinzento, um nariz curvo e bujudo na base, com narinas negras e peludas, tornava um rosto forte. A tez era sanguínea, com manchas violáceas, grandes olhos castanhos, semelhantes a esferas opacas, tornavam-no sombrio. Emergira apenas há poucos anos, durante um período terrível, das profundezas de um destino lúgubre, feito de tarefas obscuras, penosas e arriscadas, executadas a troco de nada, mas com um afinco de besta de carga. Subitamente guindado às alturas, deixara de se embriagar, com medo de falar demais. Porque antes já dera por si a falar de si mesmo, dizendo nessa embriaguez agradável que nos deixa mais leves: eu sou um cavalo de trabalho, puxo a velha grade da justiça, só conheço o meu rego no campo. Ah, gritam-me, iá, e eu puxo. Um estalido de língua, e eu paro. Sou a besta do dever revolucionário. Anda, besta velha, ha, ha. Depois ganhava um rancor profundo aos amigos que o haviam ouvido dizer tais coisas. A sua ascensão datava de um processo de sabotagem. Terrorismo, traição, instaurado em Tashkent, contra os homens do governo local, seus superiores ainda na véspera. Sem esperar uma ordem explícita, ergueu uma complexa edificação de hipóteses falsas e de insignificâncias. Estendeu uma rede feita de uma dialética tortuosa sobre as laboriosamente preparadas declarações de uma vintena de acusados. Tomou a seu cargo a sentença implacável que tardava em chegar. Atrasou o envio dos pedidos de indulto. Depois foi falar no grande teatro da cidade, diante de 3 mil operários e operárias. Este episódio decidiu o seu progresso. Envolvia um raciocínio perfeitamente claro em fases trôpegas, que tombavam umas sobre as outras. Apenas os seus parênteses eram relativamente corretos. Como tal, a sua voz estendia sobre aqueles que o ouviam uma espécie de névoa. Todavia, nesta névoa, acabavam por definir-se contornos ameaçadores, sempre os mesmos. Você argumenta, disse-lhe certo dia um acusado, como um bandido hipócrita que fala com gestos doces, mas em cuja manga podemos ver a ponta do punhal. Desprezo as suas insinuações, retorquiu calmamente o procurador, e toda a sala pode ver que as minhas mangas são justas. Em conversas pessoais faltava-lhe confiança. O encorajamento de Tsvereva foi-lhe tão oportuno que o levou a responder com um meio sorriso. Os seus dentes tornaram-se visíveis, amarelos e irregulares. Resolveu prosseguir. não me cabe a mim explicar-vos, camaradas, a teoria da conspiração. Juridicamente, esta palavra é suscetível de adquirir um significado restrito ao lato e, diria eu, ainda um outro, que corresponde muito melhor ao espírito do nosso direito revolucionário, o qual devolvemos à sua forma original, ao resgatá-lo da influência perniciosa dos inimigos do povo, que haviam conseguido desvirtuá-lo, a ponto de o subjugar às fórmulas obsoletas do direito burguês, que assenta numa constatação estática do facto para, então, proceder à busca de uma culpa formal, considerada efetiva em virtude de definições pré-estabelecidas. Esta torrente de palavras arrastou-se durante praticamente uma hora. Fleischmann olhava para a rua, sentindo uma repugnância crescente. Estes canalhas, destituídos do mais ínfimo talento, que fazem carreira hoje em dia. Sverva mantinha os olhos semicerrados, satisfeita como um gato ao sol. Gordeev traduzia mentalmente aquele discurso de agitador onde, como uma doninha agachada no mato, se escondia certamente a diretiva do chefe. Resumindo, vivemos no seio de uma imensa conspiração, com infinitas ramificações, a qual conseguimos liquidar. 3/4 dos dirigentes dos anteriores períodos da Revolução tinham acabado por ceder à corrupção. Venderam-se ao inimigo. E se não o fizeram, foi como se o tivessem feito, objetivamente falando. Causas? As contradições eternas do regime. O desejo de poder. A pressão do capitalismo circundante, as investidas dos agentes estrangeiros, a atividade demoníaca do Judas Trotsky, a extrema clarividência, a clarividência verdadeiramente genial do chefe, permitiu-nos abortar as maquinações de inúmeros inimigos do povo, que muitas vezes dominavam o comando do Estado. Doravante, ninguém pode ser considerado acima de suspeita, com exceção dos homens inteiramente novos, que a história e o gênio do chefe fazem surgir para a salvação do país. Em 3 anos, a batalha da segurança pública foi ganha. A conjura foi reduzida à impotência. Mas nas prisões, nos campos de concentração, na rua, ainda sobrevivem homens que são os nossos últimos inimigos internos, os mais perigosos, porque são os últimos, mesmo que não tenham feito nada, mesmo que sejam inocentes, segundo o direito formal. A derrota inculcou-lhes um ódio e uma dissimulação mais profundos, de tal modo perigosos que são capazes de procurar refúgio numa inatividade temporária. Juridicamente inocentes, eles podem sentir-se impunes, acreditar que se encontram a salvo da espada. Eles rondam-nos como chacais famintos no crepúsculo. Encontram-se por vezes entre nós, apenas se deixando trair por um olhar. Através deles, e devido a eles, a conjura de mil cabeças poderia um dia vir a renascer. Vocês estão a par das notícias dos campos, dos problemas das colheitas. Registam-se distúrbios no Volga Médio, uma recrudescência do banditismo no Tajiquistão, diversos crimes políticos no Azerbaijão e na Geórgia. Verificaram-se incidentes singulares na Mongólia, no terreno da religião. O presidente da República Judaica era um traidor. Vocês sabem que papel o trotskismo desempenhou em Espanha. Conspiraram contra a vida do chefe nos arredores de Barcelona. Recebemos um dossiê assombroso a este respeito. As nossas fronteiras encontram-se ameaçadas. Estamos perfeitamente ao corrente das negociações entre Berlim e Varsóvia. Os japoneses reúnem tropas no Yehol, constroem novas fortificações na Coreia. Os seus agentes acabam de provocar danos nas turbinas de Krasnoyarsk. O procurador bebeu mais conhaque. Entusiasmada, Sverva disse: Ignati Ignatievich, dispõe de material para uma acusação prodigiosa. O procurador agradeceu-lhe com um baixar das pálpebras. Além disso, não podemos ignorar que os grandes processos anteriores, mal preparados em certos aspectos, deixaram os quadros do partido relativamente desorientados. A consciência do partido volta-se para nós e pede explicações que apenas lhe poderemos oferecer nas audiências de um processo, de algum modo, complementar. Complementar, repetiu Zvereva. Exatamente o que eu estava a pensar. Discretamente, ela estava radiante. O fardo da incerteza caiu dos ombros de Gordeev. Ufa! Completamente de acordo, disse ele com convicção. Permita-me que me ausente por um momento. A minha pequenina desapareceu no corredor branco, porque o piano de Ninel se calara, entretanto, e porque precisava de se precaver com um minuto de solidão. Agarrou as ancas ossudas de Ninel entre as suas mãos planas e quentes. Então, minha querida, a lição correu bem?